quando eu saí de casa, bem que o coração me avisou. Leva um guarda-chuva que hoje pode ser. Que chuva, amor, que chuva, amor. Mas eu não dei ouvidos, saí desprevenido. Achei que nunca ia acontecer comigo. E aconteceu, o destino deu um empurrãozinho, colocando seu caminho no mesmo que o meu. O mesmo que o meu. Foi amor à primeira esquina, ai, ai, ai. Procurei um defeito, ela não tinha, ai, ai, ai. Bem que meu coração me avisou. Abri o sorriso e o tempo fechou. Foi amor à primeira esquina, ai, ai, ai. Procurei um defeito, ela não tinha, ai, ai, ai. Abri o sorriso e o tempo fechou. Aí choveu amor. Mas eu não dei ouvidos, saí desprevenido. Achei que nunca ia acontecer comigo. Aconteceu, o destino deu um empurrãozinho, colocando seu caminho no mesmo caminho.